minha vida inteira procurando uma resposta pra tudo que eu via pelo peso em minhas costas. Mas percebi muito tarde que fui errado, que nada acontecia, pois estava preso ao passado. Eu acho que carrego o karma de vidas passadas, pois as coisas que acontecem muitas vezes não são explicadas. A única certeza que eu tenho é do dia da minha morte, de todo o resto eu acredito que é apenas uma metamorfose. Como foi minha vida desde o momento que eu nasci, não sei como sobrevivi, mas enfim estou aqui. Chego com convicção que não é só a fome que mata, se não alimenta sua alma provavelmente vai pra vala. No hospício eu ficar enjaulado como um bicho, isso não é fictício, por isso escute o que eu digo. Não se torna alimento daqueles que vivem no abismo, pessoas que não se salvam te destrói te transformando em lixo. Pra que quando você morrer se junte a massa que manipula por diversão aqueles que não pensam em nada. Que vai ser apenas mais um dos muitos que sofrem sem motivo. Maldito bode expiatório, no inferno você vai ter serviço. As pessoas vão te olhar diferente, como se fosse um estranho perseguido, mas um indigente. Incoerente desde o início da existência, ninguém vai interceder e lamentar pela sua ausência. Sinto peso na cabeça, a mente tá perturbada. Cada vez que fecho os olhos eu só penso em coisas erradas. Eu vejo que ninguém se preocupa em entender pessoas assim. Só fazem média na TV quando acontece algo de ruim. Não consigo um horário pra passar no psiquiatra, pra quando chegar na frente dele mesmo dizer que eu não tenho nada. Viro clichê se passar por problemático. Estão chamando a atenção, não sei porquê, mas é fantástico. Eu acho hilário, vem das representações, mas não vou entrar em detalhes, que se foda as minhas opiniões. Eu sigo em frente fazendo o que sei fazer, e quando não der mais eu paro, é assim que vai acontecer. Vou padecer, quem sabe em qualquer canto, mas o meu som vai estar vivo, ativo e te contaminando. Quando uma alma perdida achar isso jogado no lixo, colocar o fone no ouvido e escutar essa merda que eu digo. Vai lamentar por não ter descoberto antes, vai descobrir que tudo é fácil, vai querer uma revanche. Mas já vai ser tarde, os sinais não fazem sentido, o relógio já deu uma volta mais do que foi prometido. Mas eu não mando nada, a vida é sua que se exploda. Se quer viver uma vida de merda, aplaudindo essa merda toda. Eu sou o Andrazo, doente que veio do hospício. Estou de alta incomodando pra sempre os seus ouvidos.